parlo da Bari, se avete visto. Aguas. Só 9910, curva direita pro 030 por 10 milhas. Direita 030 por 10 milhas, total 9911. Salvador, trip 5384, pushback, acionamento na 43 de Mota 2. Trip autorizado, seu aprendiz táxi. Chamará. 46, com a esquerda e cruza o campo. Autorizado, cruzamento do campo, tráfego livre. Segundo anteriormente mencionado, agora cruzando 4.500. É, nós estamos cruzando 7.000. Tem possibilidade a própria. Aguarde coordenação com o Recife, o total 9911. Gente. Chené 6225, tráfego superado, acessão, correção. Livre 2000 pés, ajuste 9094, livre MS, reporte estabilizado. O 6225 está visual com tráfego, como tem que comentar a razão de desistir. Liberar 2000 pés, beleza. Autorizado Pandorano com passarela, senhorita? Passarela 2223, mantém a saída. Quem mantém a saída, deve ser. Até um quilo, Papa Vitor, quando possível, informa o seu estimado para pouso. Mais 50 minutos. Ao 9911, voe a Buco. Direto a Buco, grato. Iluísque, prossiga corredor forte e aguarda na serena. Aguardando transferência, Iluísque. Se não tivesse comentado a razão de descida, poderíamos ter um ponto de descida. É, o controle está ciente, por isso foi informado anteriormente, tanto para a aeronave que estava na saída, quanto para a aeronave que estava na chegada. Ciente. Bravo que Luiz que chama o controle, 19-8. 19-8, bravo que Luiz. Volo trip 5384 para o táxi. 50 a bordo, está com autonomia de 4 horas e 10. Está alternando Salvador. Mais um corretor forte, sessão 055, ajuste chama 014. 1-0 no 4, está autorizado 055. Aguarde para a ascensão, Papa Tango Bravo Kilo Whisky, ascensão inicialmente 1.500. Paciente, vai subir então inicialmente 1.500, aguardando a ascensão para o 055 Bravo Kilo Whisky. Tira o passamento aqui, que bateu 085, 30 milhas. Sente, informa o seu estimado para pouso. Será mais 45 minutos. Sente. Total 9911, chame Recife na 2685. 62, o Xanair 6225, completo de aproximação, chame a torre 1118, decimal 95. 1118, poderia confirmar? 95? Afirmativo, 1118, decimal 95. 1895, Xanair. Oi, o Xanair 6225. 6225, ainda na escuta do controle. É 225, pouso autorizado 90, vento variável, ajuste no 0 no 4. Vive pouso 90, baixo de boa, 6225. Siga. Após Arbor, dá para coordenar direto Conquista, se possível? Gente, após Arbor, voe Conquista. Ciente, após Arbor, Conquista, 2223. Obrigado. Passeira 2223, apenas para tentar, na próxima vez na saída, 15 milhas, deveria estar cruzando 1.00, ou se não tiver condições, sair mantendo 3 mil pés. Desculpa, senhora, obrigado. Dois mil pés, autorizado de LS, reporte estabilizado. Dois mil reportagem estabilizado na LS, pode descer direto para 10 agora, sem restrições. Está autorizado, sem restrições. O trip ali mantendo zero. Ali mantém o trip. Pode chamar o solo, 625? Afirma o 55 no solo, 121.9, bom dia. E aí, obrigado, bom dia. 5384, autorizado decolagem, vento calmo, ajuste 1014. 384, limite decolagem. Max autorizado, Alfa Juliette, portão 19. Alfa Juliette 1, 625. Azul 4299, chega da mão, desça para 4 mil pés, ajuste na 0 no 4. 4000 com 1014, o 4209. Ano, bom dia. Então, o Kilo Papazito, mantenha-se em condições visuais para serviço de informação de voo e alerta. Chame Recife 1288, Alterne 251. Até. Controle 35384. 35384, contato radar, sua para nível de voo 190, direto Jamo. Direto Jamo, 190. Bravo Kilo Whisky, ascensão autorizada 2500 pés. Autorizada ascensão a 2500, Bravo Kilo Whisky. Então, 3663, completa de aproximação, chame a torre 118, decimal 95. Salvador, é o 4229 azul. Prossiga. Pode descer direto para 4000, livre da região em Amã e Tóquio? Livre. Obrigado. Passarei 2223. Chame Recife 1288, alterne 1251. 14, área de bolsa 3663. Vem de Índia, ponto de espera de 1285, ajuste 1014. Vem de Índia, ponto de espera da carteira 1014, ponto de espera de 1285. Bom dia, bom trabalho. Obrigada para vocês também. Tráfego Salvador, bom dia. O TAM 3179. Da formação Golf, autorização para Guarulhos. 3179, autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 340, via Pedro Lima 6, da Euleda Bridge, a subida, primeira curva direita, após a decolagem. 5053 é o código transponder, 119, decimal 8 é o controle. Autorizado para Guarulhos, no nível de voo 340, via Upper Zulu 16. Conforme plano de voo até Guarulhos, decola da 10 no perfil da Euleda Bridge. Com primeira curva à direita. Aciona 5053, 119, decimal 8, o controle de saída, Shaltan 3179. Está correto, já abriu o posicionamento? Chamarei para o posicionamento 3179. Delta 301 no direito, 219. 219 direita, tá, 3663. Paulo Salvador, TAM 3663, livrou a pista. 3663, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, TAM 3663. Porto 234, Buenas, autorizado, ingresso, decolagem, dono 0, 060, 39, ajuste no 0, no 4. Ali decola. Da Uno Guarulhos 4274. Sembra é 190 ou 195? 195. Cliente, obrigado. Azul 4299 pode descer para 2000, Duna? Azul 4299, autorizado. 2000, livre ILS, reporte estabilizado. Vai reportar, estabilizar no ILS o azul 4299 descendo 2000 pés. Azul, decolada 04, controle 198, Monvol, Feliz Natal. 198, obrigado igualmente, cara. Guia controle Salvador, azul 4234, na Puca, cruzando 1300 pés. Azul 4234, contato radar, subiu nível 350, aprodigiamo. Prodigiamo 350, 4234. Salvador, é o 35217, ciente da Golf. 35217, contato radar, 60, correção, 58 milhas, Nordeste, Salvador, voe na proa de Ponte, reporte no ideal de descida. Ok, voando na proa de Ponte, reportarei no ideal, negativo pelo Duna? Negativo, mantenha a proa de Ponte devido às saídas. Positivo, mantendo. Trip 5384, voe Aracaju. 5384, Aracaju, obrigado. Azul 4234, por solicitação do Centro Recife, curva à direita na proa 085. Manterá essa proa até eu cruzar o nível 210, onde reassume a navegação à proa de Aracaju. Gente, vetor radar direita 085, até o cruzamento com o nível 210, quando reassume Aracaju, azul 4234. O azul 4234, corrigindo ao cruzar o nível 200. Até o cruzamento com 200, com a 234. Azul 4299 está estabilizado no ILS. Visual. Azul 4299, chame a torre 118.95. Torre em 118.95, até daqui a pouco. Torre Alcanel 6312, descendo da aproximação de 150. Genel 6312, chega da mar e desça para nível 050. 050 na mar, o Sané 6312. 0 graus, meia dúzia, pouso autorizado, piscina 0. Livre pouso, 4299. É que o Sul November, cotejamento correto, só confirma a radial ideal de saída. 256, acionamento táxi e decolagem, agora com a torre 1895, só confirmando o transporte de enfermo. Bravo Kilo Whisky, informe seu estimado para pouso. Estima Maceió, ao Zulu 245, Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky. Uniforme Mike, Índia Lima, prossiga. E confirme por gentileza, radial ideal de saída e por quantas milhas se afasta de Salvador? Zulu 9 em acionamento, táxi, reporte na papá. Guarde transferência. 3 horas e 50, Galeão. Santos, em frente, Indy Alfa. Ponto de espera, Chumi Torre 1895, ajuste no 094, tenha um feliz Natal. Ajustado no 094, em frente, via Indy Alfa, para o ponto de espera da 90, um feliz Natal, Felipe, 3179. E 5, por quantas milhas se afasta de Salvador? Para cópia? Já de Salvador para Sierra November, November Uniforme, Sierra November, November Uniforme, sai no nível 085, após decolagem curva direita no corredor Axé, restrito no meu pés até o farol da barra, o código transponder 5063 e o controle em 119.8. Quatro dois nove nove aos 12, direita 219. Direita 219, 429. Mike India Lima, cotejamento correto, me confirme PLB. Já pode 5 de autonomia, acionamento táxi, decolagem agora com a torre 1895, ajuste no 014, Mike India Lima. Você tá bem. Mike Lima, autorizado a acionar reporte táxi. 4299, Azul 4299, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, Azul 4299. Tive uma teia chegada, chamei 6312. 312. T5217, dança para nível 0050. 0050, T5217. Zero, táxi, reporta, boa espera. Salvador, muito bom dia, o TAN 3179, pronto no ponto de espera da 10. 3179, autorizado, ingresso e decolagem 06049. Autorizado, ingresso e decolagem pista 10, TAN 3179. Eco Zulu November, autorizado a decolagem 06062. T5217, retorna para 2109. 2109, trip 5217. Salvador, eu chamei a 225. Prossiga. Ele é qual seria a nossa saída prevista destino ao Brasil? Arbor Elefo, mas ainda não tem plano no sistema. Tem plano, só sair daqui a pouco eu chamo novamente. Obrigado. Zulu November, decolou Zulu 6, curva direita, restrito meio pés, ingresso no Axé. 98. Potango Eco Zulu November, mantenha 57 Jesus, a meu pé e a corredora. Meu pé e a corredora, November. Eco Zulu November, ascensão autorizada inicialmente 2.500 pés. 2.500 pés, autorizada de CT, senhorita? Copinha ideal? 264. Tá direto. 264 November, 2.500. Zuno 79, Zuno 7, controle 198. Controle Salvador 119, décima 8, 3, Zuno 79, obrigado, ótimo Natal para o senhor e todos. Bom voo, feliz Natal. Mike Lima, Zona 7, controle, 198, não vou. 1980, obrigado, feliz Natal. Direto Leda. Direto Leda e ascensão 340, todos contatos radar, 3179. Controle Salvador, bom dia, papai uniforme Mike de Lima. Papai uniforme Mike de Lima. Mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor axé. Mantendo o visual, 1.000 pés no corredor axé. Obrigado. Milhas de pelo, por 605. 605, desça para 2.000, redução 200 mais. 5.2, 1.7, desça para nível, correção desça para 4.000 pés, reduza para 200 mais. 4.000 pés, 200 nós, trip 5.2, 1.7. 5.2, 1.7 da trip, o ajuste é 1.0, 1.4. 1.0, 1.4, 5.2, 1.7 da trip. São 3304, chega da BOMF, desce 4.000 pés, o ajuste é 1.0.1.4. E a BOMF 4.000 pés, 1.0.1.4, tá? 3304. Estabilizado no... IRS, dá 1.0, sinal 63, 1.2. Sinal 63, 1.2, completo de aproximação, torre 1.18, decimal 95. 895, sinal 63, 1.2. Gol 1605, para interceptar o localizador, direita 1.80, após estabilizado. 1.80, para interceptar o localizador, informei estabilizado, gol 1605. Sinal 90, aguarde para acessar. Desde no 2, ajuste no 0, no 4, 050 graus, 59, todo autorizado no 0. Alívio pouso na 1-0, Xené 63, 1-2. 1-7, desça para 2.000 pés, o ajuste é 1-0, no 4. 1-0, no 4, 2.000 pés, 5-2, 1-7, da 3. Mantenha a velocidade, 2-0-0. Em condições de redução para 1-9-0? Reduzindo 190, 5217. Chamei a 6312. 304, reduza para 220 nós. Reduzindo 220 nós para 304. TP5297, autorizado ILS, reposto estabilizado, segue um Boeing 738, 180 de grau, 16 milhas. TP5297, paciente do tráfego, atuando do no momento. Entende. 5217, produzindo para 170, para manter bem. Entende, o TP5297. Estabilizado em a pista vista, gol 1605. Gol 1605, com plano de aproximação, torre 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, DG. Torre Salvador, bom dia, gol 1605. 05, agora que está livre, ajuste 14. 14, eu escuto 605. 500 pés. Dona 79, chame Recife para 251. Entra Recife 251, 251, 131, 179. Bom dia, Feliz Natal. Igualmente. Mike India Lima, informe a Pro Ideal pro destino. Minha Pro Ideal. Fiz 12 às 24, direita 219. 1219-63 12. T05-24, direita 29. Está autorizado, então, destino, Mike de Lima, aguarde para a sessão. Bem-vindo, Alfa Juliette, Porto Leste. Alfa Juliette, confirme, portão 02. Turno 605. Pouso autorizado, 070-612. Livre pouso na pista 10, gol 1605. 297, chame a torre 118, decimal 95. 1895, grato. Aguarde pista livre, 5217, ajuste 1014, bom dia. Guardando pista livre, 1014, bom dia. O controle? Não, não. 932 autorizado após etapa em zona. Boa zona, livre LS. Livre LS, 922. T05 aos 2000, direita 219. 219, direita. Chamado para pouso. São Salvador, bom dia, bom dia, 05, na Fox Trot. 605, Alfa Juliette, 612, portão. Alfa Juliette, 612. gente o Mike de Lima aí para ingresso na terminal Ilhéus. 0, acertei na meia dúzia. Repouso, trip 5217. É do Zulu November, tem como informar seu estimado de pouso? 50, 1050, confirma. 50, 10. Gente, 1050, seu estimado para pouso. Minuto, sim. 22, desce para 2000, autorizado ILS. O ajuste é o 1094, Salvador. Aqui de Lima copiado. 1050, terminal Liels, 1300, seu pouso. Já está autorizado, 085. Ajuste em Salvador, 1014. Coronado 22, 2000 pés autorizado, ILS, reporte estabilizado. Presente, Tamaré, estabilizado, 1900. Direita 219. Direita 219. Rodão, bom dia, trip 5217. Trip 5217, bem-vindo, Alfa Juliette, após esquerda, parte 3. Alfa Juliette, esquerda, parte 3, 5217, amigo. Posto na 6285, sentido ao céu, cópia Brasília, 340, pronto. 6285, autorizado, Salvador Brasília, 340, rota conforme plano, Nipsa, Puíra, Perusque 10. Amanhã, via após o período Whisky 1, conforme decola a pista 1-0, com primeira curva à esquerda, no perfil subida Momo Nitsa, 5073, transponder, controle 698. Ok, então estou autorizando para Brasília no nível 3, com a 0, conforme o plano de voo, Nitsa, Puíra, período 1-0. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída da mão, transição índice, transponda 5073, controle após decolagem 119.8, hoje na 6225. Sim, 225, correto, chame quando pronto para o pushback no 01. Chama na abrigada. Tem 1922. Voo 1922, completa-se minha torre 1895. 1895, 1922. Tá 3304, desce para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Ok, 2000 pés, autorizado final, tá 3304, gente. Solo 6225 novamente. Escuta, prossegue. Só para confirmar aí, conforme o plano de voo foi passado, porém no nosso plano de voo, a gente está seguindo via rota RNAV, que agora foi homologado. E seria então saída Arbor Eletra via Upper Zulu 17 até Apino. Pode confirmar, por favor. Então a rota está conforme, então via Upper Zulu 17? Afirmativo. assim, só vou dar uma checada com o centro, mas a princípio é, realmente seria então a arbóia elefa, curva da 10, curva direita, no perfil da arbóia elefa. Ok, então eu tô no saguado aí, obrigado. Quando aqui o 625 é via Nilce Sapuíra, pelo Isque 10, Bahia. Mas qualquer, okay, vou chegar só com o centro, só um minuto. Me escuta? Ah, escuta. Afirmativo, conforme o senhor me informou, cheguei com o centro e conforme a boa elefa, realmente via para o Zulu no 7, depois a pino, conforme o plano. Então, mantendo a decolagem da 10, com a curva direita, no perfil da subida arbor, elefa. Ok, então, conforme o plano, para o Zulu no 7 até a pino, decola no 0 na saída arbor, elefa a primeira curva direita, obrigado. Chame no 01, quando pronto. Chamará. Solo 34, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 1922. Rádio LS, está 3304. É Zulu November. Afirmativo, confirme se já voou visual na rota. Confirme se já voou visual na rota. Eu tenho 3304, visual com a pista. 3304, torre 11895. 3905. É Zulu November, copiou o controle. É checado, final da 10. 3304, bom dia. Livre pouso, pistão no zero, vento uma centena com 7 nós. Livre pouso, pistão no zero, tá 3304. Pistão 922. Negativo. O Recife está questionando se o senhor já voou visual na rota anteriormente. Zulu November. Chama Recife agora em 1288. Recife, semana postada 3304, está autorizado o pouso 110? Afirmativo, autorizado o pouso 110, vento 110 graus, 07 nós. Ativo, livre pouso 110, está 3304. Mantenha-se em condições visuais, chame agora Ilhéus, 1201. Correção, era Aracaju, 1203. Tan 3304 no solo 38, livre direita, solo 121 décima 9. 319, Tan 3304. Paulo Salvador, bom dia, o TAN 3304. 04, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3304. Barro meu Mike Eco Delta, prosseguir. Gente, Mike Eco Vita, tente contato novamente no 121 décima 9, por gentileza, para cópia. Delta 44 autorizado, mil pés, Manati, decola no 7, direita, Xé. Direita, via Xé para o Mike, Mike é com Vitor, copiar 07 POB, autorizado Manati, mil pés, decola no 7, direita, cheque caixa prego, 0125 transponder, controle 198. 3, 10, 4, 7, chegada na direita, apoio, decolagem, caixa prego, direita, controle, salvador. Transponder 0125, padrão, controle 198. 0125, 198. Preparacionamento, taxa de decolagem, torre agora em 198.95, ajuste 1014, com voo. Quatro bons, chegada. 4.014, chegada bom. Siga, Maria Rovita. Sente o quarto para ataque, sim, Maria Rovita. I have approval for level 3-4.